Nós entregamos a Ti, Senhor, tudo que nós fizemos no culto até agora, como uma oferta. E nós pedimos que o Senhor tome a direção, Senhor, ainda dessa palavra, que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue falando conosco, Deus. Eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer ao Teu povo, mas o Senhor, Deus, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. Que o Senhor nessa noite possa nos conduzir de maneira que em nosso coração essa semente seja plantada e ela encontre uma terra fértil. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Embora quando nós estamos numa festa, numa brincadeira, as máscaras são divertidas, né? Elas são inofensivas até, são uma coisa, uma brincadeira qualquer. Mas como já foi falado, existe um tipo de máscara que nós usamos às vezes e essa causa danos para nós. Então vamos dar uma lida, Efésios 4:25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Que tipo de máscara nós usamos? O que, que é uma máscara de fato? A máscara de verdade, a máscara, no sentido literal, é uma camada de qualquer coisa que cobre o nosso rosto e dá para o nosso rosto uma aparência diferente da aparência normal. Pode ser de EVA, pode ser de gesso, pode ser de silicone, pode ser de uma série de materiais, mas a máscara é isso. É uma camada fina que cobre o rosto e dá a ele uma aparência diferente da que ele tem. No contexto que nós estamos falando agora, no contexto simbólico, na nossa vida, no nosso dia a dia, o que é uma máscara? O que é uma pessoa que vive como se usasse uma máscara? A máscara no nosso dia a dia é uma atitude igualmente sutil. Não precisa ser uma atitude muito grande. É uma atitude sutil que passa para as pessoas uma impressão diferente daquilo que a gente está vivendo. Pergunta para a pessoa do seu lado se ela está feliz. Uns respondem assim: estou, todo sorridente. Outros respondem assim: uhum. Mas isso não quer dizer que a pessoa esteja de fato feliz ou que ela não esteja feliz. Porque às vezes a gente usa certas máscaras sem nem perceber. É natural. Durante o dia a gente tem reações, às vezes, que são diferentes daquelas que a gente está tendo lá no nosso interior. Às vezes a pessoa nos trata de um jeito e a gente quer agarrar no pescoço daquela pessoa, mas a gente diz: bom dia. Que é para a gente manter a paz no lugar onde a gente está. Mas eu não estou falando do controle, desse jogo de cintura, dessa diplomacia que a gente tem. Estou falando de algo mais profundo, apesar de que ainda sutil. As pessoas costumam se armar com atitudes, com pensamentos durante o dia, para que elas não deixem transparecer aquilo que elas são e aquilo que elas estão sentindo. Algumas máscaras que as pessoas usam no dia a dia, elas incomodam. Rapidinho as pessoas tiram. Eu vi que no início do culto tinha várias pessoas com a máscara, mas agora já tem poucas, porque incomoda. É quente, transpira, e coça, e isso incomoda. Mas existem outras máscaras que parece que elas são feitas para o seu rosto. E aí você usa ela por várias horas e não se sente incomodado. Como esses dias atrás o pessoal do Ministério de Artes estava fazendo as máscaras com molde de gesso no próprio rosto. Quando coloca aquela máscara, ela encaixa perfeitamente. Ela não vai incomodar. Que tipo de máscara é a máscara que incomoda as pessoas? É aquela máscara de falsidade mesmo. De falsidade pura. Onde a pessoa é falsa sabendo que está sendo falso e porque ela está querendo ser falso. É quando a pessoa Isso acontece muito quando a pessoa vem na igreja, especialmente entre os homens, isso acontece com muita facilidade. Quando alguém vem para a igreja pensando já na irmãzinha. Ele vem, ele aguenta um tempo na igreja, mas depois ele não aguenta mais, porque é muita falsidade. Não dá para uma pessoa fingir que quer alguma coisa com Deus por muito tempo. Ela vem por um tempo, depois ela não aguenta mais. Claro que isso acontece com mulheres também, mas os homens são mais caras de pau. Isso acontece quando a pessoa convive com alguém muito tempo, por exemplo, no serviço onde você passa várias horas com a pessoa, e a princípio você tenta fingir que é amigo da pessoa, mas não vai durar muito tempo. Se você estiver sendo falso, não vai durar muito tempo. Porque esse tipo de máscara incomoda. É o tipo de máscara que, na verdade, nem a gente quer usar. A gente só usa porque caiu na ilusão de que aquilo vai ser proveitoso. Mas existem outras máscaras, e essas são mais perigosas, que elas são mais confortáveis. De qualquer forma, abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44. João, capítulo 8, versículo 44. Jesus, dizendo ao povo, disse o seguinte: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. As pessoas usam máscaras para fingir ser uma coisa ou ter uma coisa que não são, que não têm. Isso é uma mentira. Diz a Bíblia que quando nós mentimos, nós nos tornamos filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que é próprio dele, porque ele que inventou a mentira. Foi o primeiro mentiroso. Os seres humanos usam máscaras por dois motivos: por orgulho ou por crueldade. Por crueldade é quando a pessoa é falsa deliberadamente. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. De alguém dizer que você fez uma coisa que você definitivamente não fez, nem parecido com aquilo. Algo que não dava nem para dizer assim, ah, a pessoa entendeu errado. Não, você não fez, a pessoa inventou aquilo. Quem já viveu essa experiência aqui? Deu um sinal com a mão. Bom, bastante gente. Misericórdia. Como tem gente mentirosa nesse mundo. Não dá um sentimento de revolta na gente quando a gente descobre que a pessoa está mentindo a nosso respeito? A pessoa que mente dessa maneira, ela está usando uma máscara para contar uma história que não aconteceu. E ela usa essa máscara por crueldade, porque ninguém mente deliberadamente porque é uma boa pessoa. Se a pessoa mente deliberadamente, é porque ela não tem vergonha, porque ela não tem temor a Deus. Mas muitas pessoas mentem. Mas aí Jesus nos ensina: quando nós mentimos, nós nos tornamos filhos do diabo. Mas às vezes a mentira é mais sutil. Às vezes as pessoas mentem, nós mentimos, por orgulho. Porque se a gente falar a verdade, nosso orgulho sai ferido. Então é melhor mentir. Às vezes as pessoas imaginam que se elas contarem a verdade, elas vão sofrer mais. Então é melhor contar uma mentira. E deixa contar. Aí a gente veste uma máscara para que as pessoas não vejam a realidade do que nós temos e do que nós somos. Por que razão um ser humano, vamos falar agora de um ser humano comum, usaria uma máscara literal durante a vida? Por quê? Por que uma pessoa faria isso? Hoje eu descobri que existem pessoas que têm distúrbios mentais, assim, distúrbios psicológicos, melhor dizendo, e elas usam máscara a vida inteira. Elas têm medo de que as pessoas vejam o rosto delas. Pesquisando, eu descobri a história de um menininho de 6 anos, que ele sofreu uma queimadura muito grande em toda a cabeça. E ele tem que usar uma máscara de pano, um tecido especial, para poder proteger as feridas, para que elas não infeccionem. E ele só vai poder tirar essa máscara quando ele fizer uma cirurgia de enxerto, e essa cirurgia só vai poder ser feita depois dos 15 ou 16 anos. Então ele vai passar 10 anos usando aquela máscara. Ele usa aquilo para esconder uma deformidade, para esconder um defeito. Por que que, moralmente falando, as pessoas também usam máscaras? Também para esconder as suas deformidades, para esconder os seus defeitos. Uma das coisas que mais leva as pessoas a usar máscara é ela ter uma cicatriz emocional. E ela sente como se ela fosse marcada e todo mundo fosse ver aquela marca. Quer ver uma cicatriz que acontece facinho? Quando a pessoa tem um relacionamento e ela é traída. E o relacionamento acaba. Isso gera uma ferida e essa ferida vai cicatrizar, mas vai ficar uma cicatriz para o resto da vida. Nunca a pessoa vai dizer, ah, eu esqueci já. Esqueci, nem lembro daquilo. Não é verdade. Vira e mexe, ela pode não sentir dor, mas ela vai olhar e vai lembrar da cicatriz, porque a cicatriz sempre vai estar lá. Existem pessoas que vestem uma máscara, e aí a pessoa começa a se relacionar com várias pessoas seguidamente. Ela começa com um, termina com outro, começa com um, e vai assim, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Por quê? Porque ela quer que as pessoas tenham a impressão de que ela é livre. Que ele é um cara livre, que ela é uma mulher livre, que já esqueceu aquele passado, que ele fica com quem ele quer. Mas na verdade isso é só uma máscara para esconder aquela cicatriz que foi criada por causa de um relacionamento mal resolvido. Às vezes a pessoa usa a máscara do rebelde. Não, eu sou rebelde, ninguém manda em mim, o professor não manda em mim, meus pais não mandam em mim, eu faço o que eu quero. E aí se ele descobre que o pai ou a mãe dele não gosta de piercing, ele coloca um 7, tudo na orelha só. Não tenho nada contra isso. Estou falando da atitude quando a pessoa faz isso por rebeldia. Eu mesmo conheci um rapaz que estudou comigo no seminário e ele tinha 7 furos na orelha. E ele disse que ele fez isso porque ele colocou um brinco e o pai dele disse que não queria ele em casa. Ele foi e furou mais 6. Porque ele queria mostrar que ele é que mandava nele mesmo. Quantas vezes as pessoas não fazem isso? Às vezes ela nem gosta de se vestir de determinado jeito, ou de falar de determinado jeito, ou de andar com certas pessoas, mas ele faz isso porque ele é um rebelde. Alguém tem que saber que quem manda na vida dele é ele. Então, se as pessoas acham que é estranho andar de ponta cabeça, ele vai andar de ponta cabeça, porque é assim que ele é. É só uma máscara para esconder a fragilidade e a carência que essa pessoa tem. O desejo que essa pessoa tem de ser aceita. A máscara diz uma coisa, mas de fato ela é de outro jeito. Às vezes as pessoas usam máscara para esconder uma deformidade na própria autoestima. Tem pessoas que não se gostam tanto. Às vezes a pessoa se sente tão inferior, tão rejeitado, que ele começa a usar uma máscara de que ele é o durão. Ninguém magoa ele, ninguém vai ferir ele. Eu sou durão, eu sou, vixe, meu coração é de pedra. No fundo, aquela pessoa se sente rejeitada pelos outros. Ele precisa, de alguma maneira, provar que ele é forte. Eu estudei com um menino na primeira ou segunda série. Todo mundo batia naquele menino, todo mundo batia nele. Meu Deus do céu, como batiam naquele menino? Todo mundo batia nele, todo dia, todo mundo batia nele. Daí, mas não batia assim, de briga. Batia porque ele era o mais mole, então todo mundo judiava dele. Quando eu cheguei na sexta série, mais ou menos, aí eu fui para outra escola, nunca mais tinha visto aquele menino. Quando eu cheguei na sexta série, aí apareceu um menino lá na escola que eu estava estudando. Aí eu falei para ele assim, ah, você é o fulano, né? Todo mundo batia em você. Aí eu lembro que ele me deu uma gravata. Falei assim, mas agora sou eu que bati em todo mundo. Eu falei, que menino idiota. Nunca mais falei com ele. Eu falei, meu Deus, ele apanhou tanto, agora ele ainda bate nos outros. Será que ele não aprendeu que é ruim apanhar? Mas ele vestiu aquela máscara de que ele era durão e foi assim que ele aprendeu a se defender. Ele podia não ser bravo, mas a máscara dele é que ele era bravo. As pessoas usam isso também. Não, eu não vou ficar por aí mostrando os dentes para os outros, não, sorrindo para todo mundo que eu não sou besta. A gente fala assim, usa máscara de que é durão para poder, de alguma maneira, desviar a atenção das pessoas para o fato de que ele é uma pessoa que não tem uma boa autoestima. Ele só se sente bem quando ele se impõe sobre os outros. Porque ele sabe que no fundo é fraco. Uma outra razão pela qual as pessoas usam isso, usam máscara, é quando elas querem arrumar uma desculpa para fazer o que ela sabe que não deve ser feito. Mas ela quer fazer, então ela tem que arrumar uma desculpa. Aí ela usa uma máscara de vítima. Só falta cantar aquela musiquinha velha que eu acho que ninguém de vocês conhece, que canta assim: eu sou rebelde porque o mundo quis assim, me negaram tudo aquilo que sonhei. Ah, eu sou assim por causa das pessoas. Eu sou tão sofrido. Eu saí da igreja porque me falaram alguma coisa que eu não gostei. Ah, não, eu não fui no culto hoje porque na minha casa você não viu o que aconteceu. Ah, eu sou tão fraco, mas é porque você não sabe da minha história. Ah, se eu te contasse o que aconteceu comigo, você ia chorar. Ih, não sei quem, não sei quem. A pessoa se faz de vítima para dar desculpa de fazer aquilo que ela sabe que não é certo. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes o filho ou a filha sai de casa, casa com a pessoa errada, depois ele diz assim: eu saí de casa porque minha casa era um inferno, aí minha mãe me obrigou praticamente a sair de casa, aí eu casei com esse traste, aí é o que aconteceu com a minha vida. A máscara da vítima. Ninguém tem culpa, mas nos olhos daquela pessoa a culpa é sempre dos outros, nunca é dela. O cara erra e a culpa nunca é dele, é sempre dos outros, porque a culpa sempre é da serpente. Não é assim? Adão, você pecou? Não, foi a mulher que o Senhor me deu que fez eu pecar. Aí, Eva, você pecou? Não, foi a serpente. Aí a serpente não tinha mais ninguém para apontar, ficou para ela mesma a culpa. Sempre a culpa é dos outros. Nós temos que aprender a viver sem essas máscaras. Lá no livro de Provérbios diz uma coisa muito interessante, que assim como a nuvem e os ventos sem chuva, é a pessoa que se gaba do que ela não fez. E eu me lembrei que esses dias, tantas vezes, formou um tempo de chuva, ventou, e todo mundo naquela expectativa, vai chover, e não choveu. Hoje mesmo aconteceu isso, né? Deu uma chuva bem sem graça. Exatamente assim, a pessoa que usa uma máscara, e ela finge que ela é, ela finge que ela fez aquilo que ela nunca fez. Ela fala de si mesma como se ela fosse uma pessoa tão grande, quando na verdade ela não é nada. Uma das coisas mais tristes quando nós usamos uma máscara é quando as pessoas usam máscara para esconder o rosto de cristão que ela tem. Porque a cara de um cristão é diferente da cara de um não cristão, de alguém que não quer servir a Cristo. Quando eu digo não cristão, não digo das pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, eu digo daqueles que ouviram e rejeitaram. É diferente. Há um padrão de vida diferente, há um modo de pensar diferente. Tem aqueles que vivem no mundo e fazem o que querem e ponto final. Tem aqueles que vivem na igreja, não faz o que quer porque dizem que a igreja dele não permite. Esse também não é um bom crente. E tem aquele que não faz o que ele acredita ser errado, porque de fato ele sabe que não é bom para ele. Não é porque a igreja não permite, ele sabe que não é bom, por isso ele não faz. Eu estou me referindo a esse cristão, com diferença dos outros. É diferente, o nosso agir é diferente, o nosso jeito de falar é diferente. Só que às vezes isso envergonha a gente. No nosso serviço, às vezes a gente passa vergonha quando a gente mantém uma posição firme de cristão. Na escola, a gente passa vergonha quando a gente mantém uma posição firme de cristão. Ixi, quantos negócios de bullying aí, meu Deus, quantas vezes eu passei, foi muita vergonha, não foi pouca não, foi muita vergonha na escola por causa da minha posição de cristão. Muitas vezes, não morri por causa disso. Então diz que o que não mata engorda. Se o que me matou me deu forças, ué. Não engordei lá grandes coisas, mas me deu forças. Quando o cristão começa a passar vergonha porque ele é cristão, ele esquece que isso é a cruz. Porque a cruz, quando Cristo diz, cada um tome sobre si a sua cruz, a cruz não é a sogra, a cruz não é o marido, a mulher que não vale muita coisa, a cruz não é isso. A cruz era um instrumento de vergonha. Quando alguém passava pela cidade carregando a cruz, você sabia que aquele lá tinha sido condenado por algum crime. A cruz era um sinal de vergonha. Quando Cristo diz, tome sobre si sua cruz, cada um, ele estava dizendo, assuma a vergonha de ser diferente desse mundo. Assuma a vergonha de ser salvo num mar de perdidos. Assuma essa vergonha. E daí, quando a gente não assume essa vergonha, a gente usa uma máscara. Sendo crente, sendo cristão, crente não é só evangélico, crente é o que crê. Sendo crente, usa a máscara de incrédulo. Como é que é a máscara do incrédulo? Ela tem um nariz maior, que é para você meter o nariz onde você não é chamado. Então, o bom cristão não faz isso. Mas se ele está lá no serviço, todo mundo está falando mal da vida alheia, e o nariz dele é pequeno, então ele põe uma máscara do nariz grande, que aí ele pode fingir que ele é igual a todo mundo. Aí, pronto, agora eu tenho nariz grande também, vou enfiar ali onde eu quiser. Ninguém vai rir de mim porque meu nariz é pequeno. Eu visto uma máscara de não crente e tá bom. Ou, ainda pior, né? A máscara que o cristão usa para ficar igual aos outros é uma máscara que tem uma língua também bem maior, que não cabe na boca. Porque ele diz, bom, se todo mundo fala bobagem e eu não falo, vão falar que eu sou careta. Então, eu tenho que falar. Brincar, gente, rir, isso é comum. Conversa inútil, todo mundo tem conversa inútil. Aquele tipo de conversa que não é cultura nenhuma, que é só papo jogado fora. Tudo bem. Mas a gente tem que saber qual é o nosso limite. A gente tem que saber até onde Deus participaria daquela conversa. Mas às vezes, para a gente não passar vergonha de ser cristão, a gente usa uma máscara que tem uma língua um pouco maior. Porque daí a gente pode ser igual a todo mundo. A máscara que tem um zoião arregalado, para ver bem visto o defeito dos outros, para ver o pecado passando. Às vezes está uma rodinha de homem, passa uma mulher vestida com a roupa, quase sem roupa, ela pensou que ela estava vestida, ela passa assim. E daí, o cara é crente, está lá no meio, ele talvez já se condicionou, já aprendeu a se controlar e não se perder mais por causa dessas coisas. Mas como ele está na frente de um monte de amigo que não é crente, ele tem que falar alguma coisa. Aí ele põe uma máscara de zoião arregalado e fala uma bobagem qualquer. Porque ele tem que se parecer com os outros. Vai que ele não parece com os outros. Ele tem que esconder essa deformidade de ser cristão. Outro detalhe da máscara do não crente. Ela tem a orelha bem pequenininha. E aí ele aprende a ouvir bem pouco. E a falar bastante. Praticamente não ouve o que as pessoas falam, mas fala bastante. A pessoa não tem a chance de se explicar e ele já está falando. Ele pensou que a pessoa pode, por acaso, falar alguma coisa e ele já retrucou. É o tipo de gente que se gaba porque responde antes de ser perguntado. Mas isso é coisa de gente desequilibrada. Como é que você vai falar de uma coisa que você não sabe ainda? Essas máscaras, elas precisam ser tiradas de nós. Esses comportamentos, onde a gente diz que está tudo bem, eu acho interessante. A internet é um veículo fabuloso para você ver coisas tristes e coisas boas. É muito, muito interessante. Eu acho isso muito interessante. Quando a pessoa termina um relacionamento e ela tem um Facebook, ou tinha um Orkut, né, ou alguma coisa assim desse gênero, daí, o que você... não estou falando de ninguém porque eu não acesso isso. Eu sou muito desligado dessas coisas. Então não estou falando de nenhum de vocês. Mas daí, é impressionante como ela coloca um monte de frases para dizer, tipo assim, agora eu vou curtir a vida, a fila anda, agora eu vou para frente, ele não valia nada, ele não me merecia, ela não era ninguém, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Um monte de frases inúteis que todo mundo sabe. Que a pessoa só está escrevendo aquilo porque ela ainda está se doendo pelo que aconteceu, porque se ela não tivesse, ela já tinha esquecido aquilo, não tinha escrito nada. A pessoa põe uma máscara de que está tudo bem. Está tudo bem com você? Está tudo bem. Está tudo bem comigo? Não, é que eu fiquei sabendo que você terminou. Não, já esqueci. Fui eu que terminei. Não foi, mas ele, fui eu que terminei. Eu estava cansado, terminei. Porque não ia dar certo e tal. Não era mulher para mim. Aquela máscara, né? De que eu sou tão bom e as outras pessoas todas gostam de mim. Para quê? Para que fazer isso? Para que a gente vai se tornar filho do diabo contando uma mentira tão deslavada dessa? Por que a gente não tem uma atitude melhor? As pessoas acham que enfrentar os próprios erros é vergonhoso. As pessoas acham que assumir as suas fraquezas é vergonhoso. Às vezes é mesmo. 90% dos casos é mesmo. Você só não tem vergonha de assumir as suas falhas quando as pessoas ao seu redor têm a mesma falha que você. Aí você não tem vergonha. Porque você pensa, todo mundo aqui fala mesmo, então eu vou falar também. Porque aí todo mundo erra a mesma coisa, ninguém vai poder pensar mal de mim. Aí eu posso assumir minhas falhas à vontade. Só que se a gente não assume as nossas feridas para tratar delas, quem já, com certeza isso já aconteceu com todo mundo, mas quem já teve a maravilhosa experiência de botar um curativo em cima do machucado e depois ele não sair? Né? Que você tem que puxar ele com toda a calma e ainda assim ele dói, porque grudou aquele negócio lá e não sai mais. Eu me lembro que uma vez, quando eu caí de bicicleta e ralei aqui tudinho, ficou em carne viva. E aí, quando botava shorts, eu vestia cueca, tudo grudava aqui do lado, porque, meu Deus, que suplício. Ainda bem que eu era bem pequenininho, nem lembro mais tanto da dor, mas eu lembro da situação. Já imaginou? Agora pensa bem se você usa uma máscara em cima de uma ferida sua. É por isso que as pessoas não tiram as máscaras. Porque ela já grudou. E para tirar, dói mais do que quando fez o machucado. Porque quando fez o machucado, pronto, machucou. Mas depois que você gruda, para você tirar, talvez seja pior. É por isso que as pessoas não tiram as máscaras. Porque para ela mostrar quem ela é de verdade, por baixo daquilo, vai ser mais doloroso. E pior ainda, talvez o rosto dela já assumiu a forma daquela máscara. Mesmo que ela tire a máscara, ela ainda vai passar um tempo com o rosto daquele jeito. Hoje existem alguns ossos que são muito estranhos, de pessoas que têm o crânio, são crânios, se você pesquisar na internet você vai achar várias fotos, são crânios alongados, assim, bem grandes, assim, como se fosse a ponta de um míssil, bem grandão, crânio de adultos. Aí você pensa, como que uma pessoa tinha uma cabeça dessa? Mas depois os pesquisadores descobriram que eles pegavam a criança e prendiam um molde de madeira na cabeça da criança. E aí a cabeça da criança crescia dentro daquele molde. Conforme ela ia crescendo, eles iam trocando o molde para a cabeça dela ficar comprida. Prova disso é que encontraram vários outros crânios de crianças mortas. Claro, né, que são crânios de criança morta. Mas de crianças que morreram por conta dessa tentativa de modelar a cabeça dela. Não suportou e morreu. Outros sobreviveram e ficam lá com aquele cabeção. Aqui na América do Sul existe isso. Às vezes a máscara que a pessoa usa modela a pessoa de tal forma que depois que ela tira a máscara, ela continua do mesmo jeito. Ela precisa nascer outra vez para ser uma pessoa diferente. E nascer de novo exige morrer a primeira vez. Ninguém nasce a segunda vez sem morrer a primeira. É doloroso esse processo de morte para si mesmo, morrer para o seu antigo caráter, morrer para o seu velho homem, para os seus desejos pecaminosos, morrer para as suas vontades que são totalmente longe da palavra de Deus. É difícil, mas para tirar a máscara você precisa disso. Uma experiência que acontece com todo mundo é quando a gente dorme além da conta e acorda com o rosto todo desenhado, com o desenho da fronha, do lençol, às vezes do relógio. E demora a sair aquela marca. As marcas que as máscaras deixam em nós são igualmente profundas. Elas não saem do dia para a noite. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você não tirar essa máscara, vai ser ainda pior. Nós temos que aprender a nos despojar dessas máscaras. Abre a sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, no capítulo 2, o último livro da Bíblia, no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Vamos ler o versículo 4 também, para a gente entender melhor. Aqui quem está falando é Cristo, falando à igreja de Éfeso, uma cidade da Ásia. Capítulo 2, versículo 4 e 5, Jesus disse o seguinte: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Olha o que Jesus estava dizendo: lembra de onde foi que você caiu, e volta e conserta isso, porque se você não se arrepender, eu vou apagar a sua luz. Você quer viver sem essa máscara? Porque não adianta, irmãos, todas as coisas estão abertas diante dos olhos de Deus. Não adianta eu fingir que eu sou bom. Não adianta eu fingir que eu sou forte. Não adianta eu fingir que eu sirvo a Deus com perfeição. Não adianta eu fingir essas coisas, porque Deus me vê do jeito que eu sou. Não adianta, quando eu estou em casa, eu fazer uma oração como se tudo estivesse bem, porque Deus sabe quando não está. E não adianta eu orar para Deus como se eu fosse um coitado, porque Deus sabe que eu não sou. Não adianta fingir para Deus. Quando nós mentimos, Deus sabe que a gente está mentindo. Agora eu pergunto para você: você tem coragem de mentir para alguém que você sabe que ela sabe que você está mentindo? Você se sente constrangido, você fala: vou mentir para essa pessoa porque eu sei, ele sabe a verdade. Irmãos, nós temos que aprender a voltar atrás, nós temos que aprender a voltar onde nós caímos e refazer o que nós erramos para nós seguirmos em frente, de tirar essa máscara, para nos ver livre disso, para nos apresentar a Deus com o rosto limpo, para ver a Deus face a face, assim como Ele é. Em Isaías, o profeta Isaías profetizou que no monte do Senhor seria tirado o véu que cobre o rosto das nações, porque diante do Senhor todos vão comparecer com o rosto limpo. Até a origem da palavra sincero, né? O Rogério já falou isso uma vez, eu quero reforçar nessa noite para você, que você não se esqueça. Na Roma antiga, os fabricantes de vasos, às vezes o vaso ficava com uma rachadura ou com um pequeno defeito. Então ele cobria aquela rachadura com cera e vendia o vaso como se ele fosse perfeito. Só depois de tempo de uso é que a pessoa ia perceber que ela comprou um produto com defeito, depois que a cera saísse. Isso não acontecia só com os vasos, mas acontecia também com móveis. Inclusive até hoje isso acontece com móveis de madeira, onde as pessoas escondem os defeitos com cera, para você comprar e achar que está tudo bonito. E depois de um tempão, quando você passa o dedo, você descobre que ali está saindo um pedaço que não é madeira. Daí os vendedores começaram a oferecer as suas mercadorias com a propaganda embaixo: sim, é cera. Sem cera. É um vaso sem cera. É um móvel sem cera. É perfeito de verdade. Daí originou-se a palavra sincero. A pessoa que não usa a cera para esconder os seus próprios defeitos. Uma pessoa que é aquilo que você está vendo que ela é, com os defeitos e com as virtudes. Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse, no versículo 21, que não entrarão no reino dos céus, que não entrarão na nova Jerusalém, que não entrarão para viver com Deus os mentirosos, que aos mentirosos está reservado um lugar no lago de fogo e enxofre, no inferno. Nenhum de nós quer ir para lá. Então nós temos que aprender a viver sem máscaras. Nós temos que aprender a viver conforme Deus nos fez. Se você tem defeitos, peça ajuda para o seu irmão. Não esconda do seu irmão. Se você tem virtudes, demonstre e ajude os outros com ela. Mas não vista uma máscara, porque isso é inútil. Máscaras só nos levam para cada vez mais perto da perdição. Especialmente, comece com Deus. Comece sendo sincero com Deus. As outras coisas vão acontecer devagar. Comece sendo sincero com Deus nas suas orações. Às vezes a gente vai dormir. Tem gente que ora antes de dormir, tem gente que ora quando acorda, mas às vezes a gente vai orar e aí a gente quer seguir um protocolo. Não, eu vou começar agradecendo a Deus, eu vou aí agradecer pela minha família, tem um protocolo de oração. Mas às vezes Deus sabe que lá no seu coração você não quer falar nada daquilo. Você já está querendo chegar logo diante de Deus e dizer: Deus, eu estou precisando de ajuda. Deus, eu fiz tal coisa errada. Deus, eu não quero mais ser assim. Eu não posso mais ser assim. Ô Deus, eu não sei o que eu tenho para dizer hoje. Hoje eu estou sem palavras, mas eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero te agradecer pelo que o Senhor fez por mim. Mas às vezes a gente ora tão falsamente e Deus sabe disso. Deus sabe quando a sua oração é só para cumprir um protocolo. Vamos começar sendo sinceros com Deus. E Deus vai tratar, porque assim como às vezes se usa uma vaselina sobre o curativo que grudou na ferida, a unção do Espírito Santo de Deus, ela vem para nos ajudar a separar a máscara do nosso rosto, a tirar aquilo que não é nosso de nós. Às vezes a gente é tão tentado, e a gente pensa que isso é só de nós, mas a gente não consegue nem perceber o quanto Satanás está trabalhando para nos derrubar. Mas a unção do Espírito Santo de Deus, ela nos capacita a retirar isso, a separar o que vem de nós e o que vem das trevas. Porque as máscaras são um ponto de ligação entre as trevas e nós. Porque a máscara é fruto da mentira, a mentira pertence ao diabo. Quando você usa uma máscara, é como se você conectasse o diabo a você. E não importa o quanto você venha para a igreja, não importa o quanto você ore, se você não tiver uma atitude de viver sem aquela máscara, de tirar aquela máscara, ele vai continuar ligado em você. E é a mesma coisa que querer enfiar um prego na tomada e não tomar choque. Usar a máscara é fazer um elo de ligação com as trevas. E nós somos chamados para a luz, não para as trevas. Como o Rogério leu no início do culto, nós vemos ali um anjo anunciando o evangelho e outro anjo anunciando a queda da Babilônia, que representa todo o sistema que se levanta contra Deus. Nós temos um lado para escolher. Eu quero ficar do lado que proclama o evangelho ou quero ficar do lado que vai cair? A escolha é sua. Tire a máscara, se apresente diante de Deus com o rosto limpo. Amém? Coloque-se de pé. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, eu quero nessa hora, Deus, interceder por cada pessoa que está aqui nessa noite. Talvez, Deus, alguns tenham entrado aqui com uma máscara, com uma atitude que não corresponde àquilo que ela está vivendo, àquilo que ele está passando dentro do seu coração. Senhor,